precisando tanto do teu carinho. Não me deixar no canto, tô me sentindo sozinho. Sem teu dengo, sem teu beijo molhadinho. É tanto meu desejo de fazer amor mansinho. Tô precisando tanto do teu carinho. Não me deixar no canto, tô me sentindo sozinho. Sem teu dengo, sem teu beijo molhadinho. É tanto meu desejo de fazer amor mansinho. Ai, como eu tô querendo. Correndo, vem logo, não demora. Tô desejando tanto, tô com tanto desejo de te levar pro canto e te banhar de beijo. Meu corpo tá fervendo, é tanto meu desejo. Meu coração tá batendo, vou te banhar de beijo. Meu corpo tá queimando, ardendo de saudade. Meu coração tá queimando, vem logo, isso é maldade. É o forró, caça cabaço, procura-se. Mas tá difícil. Oba! Puxa o fone, Valdeci. Tô precisando tanto do teu carinho. Não me deixar no canto, tô me sentindo sozinho. Sem teu dengo, sem teu beijo molhadinho. É tanto meu desejo de fazer amor mansinho. Tô precisando tanto do teu carinho. Não me deixar no canto, tô me sentindo sozinho. Sem teu dengo, sem teu beijo molhadinho. É tanto meu desejo de fazer amor mansinho. Sem dengo e sem gemido, não consigo dormir. Teu jeito de mexer comigo me faz repetir. Ai, como eu tô querendo meus querer agora. Vem meus querer correndo, vem logo, não demora. Meu dengo, meus querer, vem fazer amor comigo. Não sei viver sem você, vem cochila, eu consigo. Meu corpo tá fervendo, é tanto meu desejo. Meu coração tá batendo, vou te banhar de beijo. Meu corpo tá queimando, ardendo de saudade. Meu coração tá chamando, vem logo, isso é maldade. Meu corpo tá fervendo, é tanto meu desejo. Meu coração tá batendo, vou te banhar de beijo. Meu corpo tá queimando, ardendo de saudade. Meu coração tá chamando, vem logo, isso é maldade.